Ministra, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Nacional do Rio, Luiz Augusto Golo. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Luiza Bairros. Gostaria de saber da ministra, primeiro, se ela está acompanhando a questão do quilombo do Sacopan aqui no Rio de Janeiro. O quilombo é uma das comunidades mais representativas da questão quilombola no estado da cidade e no estado do Rio de Janeiro, e vem sofrendo pressões de todas as partes. A senhora tem acompanhado isso e o que poderia dizer para tranquilizar os quilombolas da região? Em primeiro lugar, Luiz Augusto, o fato de que a comunidade do Sacopan é uma comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares, e isso significa que ela não pode ser removida a qualquer momento, ela não pode ser retirada de uma terra que o governo já reconheceu num primeiro momento como sendo dela. Obviamente, é uma situação cercada pelas complexidades do Sacopan ser um quilombo urbano e localizado numa região extremamente valorizada do Rio de Janeiro, mas nós temos estado atentos a essa questão. E a certificação da comunidade, sem dúvida alguma, garante que ela não seja retirada de forma intempestiva do lugar onde ela se encontra.